Luiz Gustavo Moriel, advogado e juiz de maior sucesso que exerce suas funções com grande valor moral e competência. Ele sempre é um grande defensor de fazer as coisas com grandes habilidades morais que tornam sua profissão mais maravilhosa.